DJ Kaique. Então, escuto a cidade que forte respira. Relíquia foi perdida, só me sobrou a doutrina. Insisto, otimista, reativo à ruína. Concreto meu pensamento, eu destruo pessimista. Realçada a autoestima que aqui prevaleceu. O jogo foi virado no placar, só ponto meu. Torcida ensurdeceu a maioria adversária. Que me inveja, não atura, atropelo suas vaias. Desfaço-me das mágoas, confirmo na aposta. Meu passo positivo, alegria sempre exposta. O valor que não se vende, refúgio do seu barulho. Se for pra fugir, não fujo, arremesso e depois chuto. Então refuso o grito dessa multidão. Muitos pedem o perdão, nome do pai falar em vão. Não arrisco a oração, se não for de coração. Sei que não sou ser divino, mas ensino essa lição. Palmas pra você que um dia duvidou. Palmas pra quem viu e não se conformou. Palmas pra você que tenta me atrasar. O seu riso, meu prestígio na sua face estampar. Palmas pra você que um dia duvidou. Palmas pra quem viu e não se conformou. Palmas pra você que tenta me atrasar. O seu riso, meu prestígio na sua face estampar. Amado, odiado, é reverenciado. De volta na partida, o sonho é realizado. Merecedor de aplauso, servindo como alívio. Transformando cada palma em um forte incentivo. Que é reerguido pela luta genial. Destacando da mesmice nesse ponto crucial. Superficial, logo vai se aprofundar. Vai cravando a palavra que só tem a ensinar. Toma de assalto que suga energia. Absorve o bom momento de tudo que vivencia. Busca na sabedoria de quem já viveu um dia. Aplica na correria, encontrando a alegria. Rebeldia se sucede por vontade dependente. Que te ataca, obstrui, mas não te deixa doente. Aviso ao demente que tenta me deter. Se dou trabalho ao luto, o mesmo serve a você. Palmas pra você que um dia duvidou. Palmas pra quem viu e não se conformou. Palmas pra você que tenta me atrasar. O seu riso, meu prestígio na sua face estampar. Palmas pra você que um dia duvidou. Palmas pra quem viu e não se conformou. Palmas pra você que tenta me atrasar. O seu riso, meu prestígio na sua face estampar.